Panorama Agrícola para 22 de maio de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de quinta-feira, 22 de maio de 2014, noite de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: o barulho não faz bem e o bem não faz barulho. No Panorama Agrícola desta quinta-feira você confere uma dica sobre hortaliças. No noticiário, agricultura urbana aqui em Santa Catarina. Hoje temos Panorama Regional. Chicão de Lages fala sobre empreendedorismo. E na entrevista, Seminário Nacional de Fruticultura em São Joaquim. Dica do dia. Na dica de hoje, conheça o cultivo protegido de hortaliças, um sistema de produção em estufa, com cobertura de plástico e tela e com irrigação por gotejamento. Uma nova tecnologia em um abrigo construído com materiais de baixo custo, que pode ajudar o agricultor a produzir hortaliças durante o ano inteiro. Informe-se na IPAGRE do seu município. É hora das notícias. Estamos anunciando para você o Seminário Estadual de Agricultura Urbana, palestras e debates, visitas a campo hoje e amanhã em Florianópolis, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com mostra de compostagem no Sesc da Prainha, ao lado da Alesc, e curso de hortas escolares no camping do Rio Vermelho. O evento Seminário Estadual de Agricultura Urbana terá palestras como Panoramas da Agricultura Urbana no Mundo, no Brasil e em Santa Catarina, Agricultura Urbana para Além dos Espaços Verdes, Agricultura Urbana no Brasil, Histórico, Avanços e Desafios e Por que Agricultura Urbana em Santa Catarina? Respostas a partir do Grupo de Trabalho de Agricultura Urbana do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar. Hoje e amanhã, Seminário Estadual de Agricultura Urbana na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Fique ligado no Panorama Regional. Empreendedorismo. Alguns jovens rurais da região serrana estão sendo capacitados em liderança, gestão e empreendedorismo através de conteúdos técnicos da atividade pecuária de leite, com base na sustentabilidade ambiental, econômica e social, preparando-os então para a gestão da propriedade, criando alternativas de renda, lazer e cultura. São jovens entre 18 e 29 anos, filhos de agricultores familiares, que estão participando dessa capacitação. O curso é promovido pela EPAGRE, através das gerências regionais de Lages e São Joaquim, que teve início no mês de abril, com um término previsto para o mês de outubro de 2014. As aulas são um sistema de alternância e acontece, então, no Centro de Treinamento da EPAGRE de São Joaquim, o CETREJO. Serão abrangidos com este curso 12 dos 18 municípios da Amores, entre os quais então ficam Anitta Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Lages, Palmeira, Rio Rufino, São José do Cerrito, Urubici e Urupema, que tem, então, na pecuária de leite, uma atividade econômica estabelecida ou que está se fortalecendo. Segundo a extensionista social da EPAGRE, a Lilian Rodrigues, que coordena o curso, a dinâmica do curso prevê então um tempo de aprendizagem no centro de treinamento e outro tempo então nas propriedades e comunidades, favorecendo assim a troca de experiências e o conhecimento de novas tecnologias para agricultura e pecuária. Os jovens e suas famílias têm apoio então da equipe de extensionistas rurais do seu município antes, durante e após o curso. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola, programa de rádio da EPAGRE, conversa com o engenheiro agrônomo Gilberto Nava, que é gerente regional da EPAGRE em São Joaquim, sobre o Senafrut, Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, de 3 a 5 de junho, no Parque da Maçã, em São Joaquim. É isso, Gilberto Nava? Exatamente, Mauro. De 3 a 5 de junho, no Parque da Maçã, em São Joaquim. Quais são as atrações do Senafrut este ano, Nava? Nós estamos com uma programação muito boa nessa na sessão do Senafrut, que vai pela 11ª edição, né? Um evento consagrado. Vai abordar principalmente a cultura da macieira. Eu diria que são as palestras, um evento de cunho técnico, com informações assim essenciais para o setor frutícola. Ressalto aí, por exemplo, toda uma programação voltada a assuntos como certa irrigação. A gente tem visto aí problema de seca, ano após ano, secas. Vamos abordar esse tema com uma palestra de um palestrante do exterior, vindo do Canadá, os quais já possuem uma experiência fantástica nessa área. Vamos tratar muito da questão de mercado, né? Qual é a tendência do mercado da maçã? Vivemos um ano em que a safra da maçã está com preço muito bom, mas queremos saber qual é a tendência futura para orientar nosso produtor daqui para frente. Vamos abordar também a questão de mão de obra. Mão de obra, por incrível que pareça, estamos enfrentando muita dificuldade. Está difícil para achar mão de obra, né? Então, a gente tem que tentar reduzir um pouco essa questão de demanda de mão de obra, tentando mecanizar algumas operações. Tudo isso vai ser abordado e o evento termina com uma excelente palestra do nosso colega Petri de Caçador, que vai abordar na avaliação e na experiência dele, o que seria o pomar futuro em termos de tamanho, em termos de variedades. Bem, Gilberto Nava, além da questão da maçã, que outras frutas são também atrações, digamos assim, no Senafrut? Nessa edição nós realmente estamos privilegiando a questão da maçã, mas teremos também palestras voltadas à questão da videira no 11º Senafrut, basicamente abordar a cultura da macieira e da videira nessa edição. Em outras edições já abordamos a goiaba serrana, abordamos a questão de pequenas culturas, como o moranguinho, né? Porém, nessa edição a gente vai priorizar a questão da macieira e da videira, né? E principalmente maçã, que é onde nós temos um contingente de 2.500 produtores somente aqui na região de São Joaquim. A maçã cada vez mais vindo aqui para a região de São Joaquim, que é onde justamente você tem um clima mais favorável para a obtenção de frutas, maçãs de qualidade aqui em São Joaquim. E no dia 5 de junho tem um curso também? Temos um mini curso também para finalizar, né? Vagas limitadas, temos só 30 vagas para esse mini curso, mas vai abordar a questão da produção de vinhos artesanais, né? Então, aquele produtor, aquele técnico que tem interesse, né, como a atividade vinícola ainda é recente aqui na nossa região, terá a opção de entender como fazer, às vezes, seu vinho artesanal, né? Então, a última tarde, depois do término das palestras, depois do encerramento das palestras, então, terá esse mini curso voltado à questão de produção de vinhos artesanais. Ressalto também que, durante o evento, nós teremos um pavilhão de estandes com mais de 40 empresas expondo os seus produtos voltados, de alguma forma ou outra, ao setor frutícola. Muitas vezes o produtor diz, mas eu não vou participar das palestras porque eu não consigo acompanhar o produtor. Né? Não tem problema, se ele vir e não conseguir, às vezes, acompanhar 100%, vai ter toda uma estrutura de máquinas e empresas que estarão expondo os seus produtos. Correto, conversamos com Gilberto Nava, gerente regional da EPAGRE em São Joaquim, sobre o Senafrut, Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, de 3 a 5 de junho,